gente. Tamo aí, bandida. É nós na pista. E aí, receba o seu kit ilusão. Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida. Leva tudo, vai, vai. E ela não anda armada, mas parece uma bandida. Que tipo de ilusão? O celular tocou, foi atender no banheiro. Isso é coisa de rapariga, perturbando o dia inteiro. Manda mensagem de amor e depois pede dinheiro. Passo o dia no salão e só gastando meu dinheiro. Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida. Vai! Ela não anda armada, mas parece uma bandida. Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida. É kit ilusão pra todo mundo. Ela não anda armada, mas parece uma bandida. Essa aqui é pra vocês, bandida, traíra, falsa e mentirosa. Receba o seu kit ilusão. Como diz o rei, são tantos detalhes. Que tipo de ilusão? O celular tocou, foi atender no banheiro. Isso é coisa de rapariga, perturbando o dia inteiro. Manda mensagem de amor e depois pede dinheiro. Passo o dia no salão e só gastando meu dinheiro. E ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida. Ela quer, ela vai. E ela não anda armada, mas parece uma bandida. Meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida. Ela não anda armada, mas parece uma bandida. Vai, ladrona! Eu tô ligado com esse esquema, mas não brinque comigo não, porque aqui é o kit ilusão. Eu já falei pra vocês que eu sou profissional, mas é na arte da enganação. Esse é o seu kit ilusão.